dizer pra você como é grande o amor de meu Jesus. Alegria que sinto em mim, você pode sentir também. É só você querer, só entregar então sua vida a Jesus. Quero falar pra você o que sinto dentro de mim, dizer pra você como é grande o amor de meu Jesus. Alegria que sinto em mim, você pode sentir também. É só você querer, só entregar então sua vida a Jesus. Você vai ver, ninguém jamais te amou assim, sofrendo sem só pra te ver feliz. Você vai entender por que Jesus te amou assim, só pra te ver feliz, te ver sorrir. Você vai ver, ninguém jamais te amou assim, sofrendo sem merecer, só pra te ver feliz. Você vai entender por que Jesus te amou assim, só pra te ver feliz, te ver sorrir. Só pra te ver feliz, te ver sorrir. Só pra te ver feliz, te ver sorrir.